aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Vibe do cobiçado. Chama, venha pra cá. Chama, chama, venha pra cá. Chama, chama, venha pra cá. O mais pra te chamar, Besminha. Venha pra cá. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Pode beber muito, só não pode passar mal. E pode beber muito, só não pode. Alô, meus caras de bar. Pode beber muito, só não pode passar mal. Venha pra cá de beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Manda um abraço lá pro Ralph, viu? De pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Júnior Santorini. Só não pode passar mal, só não pode passar mal. Só não. Alô, gênio DJ Guinho. Pode passar. E a primeira dama aqui com a gente pediu lá junto. O Ralph, o Lucas, desce vários pacotes que as mina fica maluca. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas, desce vários pacotes que as mina fica maluca. Mas estamos na casa do Robson. Vamos botar pra cima. Você, meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando o Rob, ele doida. Meu coração é super top TF. Essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Para aí, doidando tudo. Alô, Dimitri! Lembra aí! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. De maluquinho, bota! Para uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor. Minha amiga Amanda Ribeiro! Está com a gente! Pode fazer. Fabinho Ferrari também! Trazendo... Uma brother, não perde uma do Rob. Ao Mega Robson. Eu, você vai ter aqui. E eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei. São amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. Alô, Kaique Monteiro, da empresa Roça da Saudade tá aqui! Já! Como é que é? The Sr. Will Singer. Tá gravando, já? Tá gravando, Chapa! Tá, tá, tá! E o nome dele é esse aqui, Dieguinho! Felipe! Desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Baixetando, baixetando, vai, vai, vai. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolado. Daqui é beiradinha, hein? DG, DG, DG, galera do Guamá. É o selo do Guamá. DG, DG, DG. Que é cheio de... E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tu tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo, tá? Amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Vamos te doidando. Você me perdeu,

As pessoas que estão aqui com a gente são pessoas admiradoras do nosso trabalho aqui do Mega Robson. Admirador do Júnior, admirador do Jefferson, do comissário, do Fábio, que não pode estar vindo pra cá esse mês devido a um problema aí pessoal dele, até mesmo de saúde. Mas eu quero lançar um convite para vocês aqui, se também se não for pedir muito, você que é amigo nosso, puder vir aqui pra frente do palco, puxar sua mesa aqui pro meio, vir mais aqui pro nosso lado, pra gente sentir um pouquinho do calor, da adrenalina de vocês. Daqui a pouquinho tem Júnior, vai soltar um show de fogos aí, tem Jefferson no palco, fazendo um modo bacana. Eu tô apenas na preliminares, fazendo aquele jeito aqui no meio de campo, pra eles virem, quando eu dar-lhe o cruzamento, eles virem fazer o gol, viu? Então, gente, convido vocês pra vir aqui pra perto do palco, meus caras de pau, galera da TF, galera aqui da Marambaia, galera do Guamá, te pede de coração, tipo até aquela foto bacana, aquela foto gostosa aqui, tá bom? Vamos nessa! O show continua! E no home vai até 4 da manhã! São os 4 caras que a bandida se amarra. São os 4 caras que a bandida se... O quê? Jogador, empresário, artista... E ele! Começando! E o dono da quebrada. E o Felipe Comissário. Então deixa ela, deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só tá pra patroa. Se ela quer patroa do mundo. 1, 2, 3, vai! E vai doidando tudo, tudo, tudo, tudo, família! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra com mais. Olha meu parceiro Michael Douglas. O meu parceiro Luiz Eduardo também tá com a gente. Junto com o Fabinho Ferrari, junto com o Matheus, junto com o meu parceiro Jonathan. Já! Toma. O nosso homem no curtume. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, só no segredinho. Só no sabatinho. Só no sabatinho. Valorinho. Sapatinho. Sapatinho. Ela falou que gosta, esconde. TH, né? Ela falou que gosta, no segredinho. O meu parceiro Marcos. Só no sapatinho. Aqui com a gente. Só no sapatinho. Esse lado aqui do olho. Que atrapalha ninguém. Falei, Marcos. Ninguém estraga. Dê sol. Que atrapalha falei. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai ficar sem ninguém ver, vai foder. Sem ninguém. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como. Sim. Se conta pra alguém, eu não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. pode, pode, pode sentar, pode, pode. Pode sim. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada, se tiver muito excitada. E o maluquinho do Dacom, maluquinho? Tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Eu falei que não quero saber de ex, viu? Coisas da vida. O quê? A minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. O que que ela é? Idiota. Égua. Idiota. Égua. Idiota. Toma. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Bora, Juninho da TV. Toma o chifre pra caralho, quer. Olha meu parceiro. Piroca. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. O meu parceiro Puck Mil Grau, gênio Jones Lemos. O Lulu. Segue me da Guaxede. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai. O Paquetá, o Muralha. E, na e os moleques da avenida. No seu cu e na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder. O quê? E vai se fuder. O quê? E vai se fuder. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Afilando. Ela tava se achando a Maria Poderosa. Ela tava se achando a Maria. Diz-me, Serginho. Peguei a amiga dela, ela ficou logo nervosa. Fui lá e peguei a amiga dela, ela ficou logo nervosa. Calma aí que eu vou explicar, não peguei pra fazer discórdia. Calma aí que eu vou explicar, não peguei pra fazer discórdia. Eu só peguei a amiga dela porque era muito mais gostosa. Eu só peguei a amiga dela. Porque era muito mais gostosa. Pode até parecer mentira, mas a verdade é nua e crua. Pode até parecer mentira, mas a verdade é nua e crua. Meu coração é igual de mãe e sempre cabe mais uma. Meu coração é igual de mãe e sempre cabe mais uma. O resumo dessa história eu vou falar e depois fui. O resumo dessa história eu vou falar e depois fui. Diz, Anjinho, dá um babo. Quando não dá pra uma vir, a outra substitui. Quando não dá pra uma vir, a outra substitui. Quando não dá pra uma vir, a outra substitui. Quando não dá pra uma vir, a outra substitui. Deixa tudo no churinho! Olha o nosso hobby no curtume! Bora, bora! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levados que você nunca ouviu. Você! Eu sou o Rio! Eterno beijo, eu tô aos alvos de fardecer. Seja no Lins e no PPG. E pote, pote. Sabe descer, faz brisa na vibe do Kevin Cres. Não tô aos alvos de fardecer. Seja no Lins e no PPG. E vai doidando tudo. Evoluiu, estima agressivo, 750 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. A brisa na vibe do Cavio Crush, no tapas alto de fadecer, seja no Lins ou no PPG, pode começar. Toma, toma! A brisa na vibe do Cavio Crush, no tapas alto de fadecer, seja no Lins ou no PPG, pode começar. E pode, pode, pode. Abre e fecha. E pode, pode, pode. E vai jogando a mão pra cima, mão pra cima. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha e solta a voz. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. E o quê? Tá lotado de mina gostosa. Mas você eu chamo no dedinho. Vai. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai descendo a nossa esquente no carro. E ela vem! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só bota a dona, meu bem. Só bota a dona, meu bem. Só bota a dona, meu bem. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais. Mais de novo. E eu? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Falou, Celcinho! Amanda Ribeiro! Vai! Chama do dia, amor. E toma, toma. Que gostou. O meu parceiro Alisson! Olha, Alisson! louco e eu estou chamando de amor. Quem é do Paissandu, joga lá pra cima. Quem é do Paissandu, joga lá pra cima. Que bota fé com o Paissandu. Vai dar de três pisas no Remo esse ano de 2020, bota pra cima aí. E a galera do Leão, joga pra cima. Galera do Leão, que bota fé com o Leão, vai ser campeão para esse 2020 aí. E joga, joga, joga, joga, joga. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, se é gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, se é gostosa. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Pipoca tudo! Droga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faça mim! Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vai! Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. O meu parceiro Kaique Monteiro tá aqui comigo e tá dando tudo, alô Kaique! Dele Renan, da RW Multimarcas, rainha da capa. Você não sabe o que ela faz. Grita! Faz os, faz os, faz os, faz os, faz os. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero ousadia. Lá começa de noite. Oi. E só para na beiradinha. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota uma linda bota aqui. Bota uma linda bota. Bota uma linda bota. Bota. Bonacelo GDG! Bota uma linda bota aqui. Bota nela. Namora não dá. O quê? Namorada não. O quê? Namora não dá. Namorada não. O canal do R10 pinta, ela, só lançamento. Namora não dá. Olha meu parceiro Alisson, o seu Lalá. O da barbearia do Lalá e a primeira dama Jéssica. Meu coração quer ela, mas no palco é um montão. Meu coração quer ela, mas no palco é um montão. Ei, que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe jogar. E a mente? Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa. Alô, Nana Lourinha! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que... Bora, Dark, bora, Dark! Tu quebra de lado, empina... Vê de primeira dama ao lado. Que isso gostosa, lá vai. Eu acho que tá na hora, mulherada. Então faz barulho aí. Mais alto. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga, joga. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, chão. Vamos chocar tudo! Oh, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. E joga a rabeta no chão. Oh, vai no chão, vai no chão. Joga esse rabetão. Vai no chão, vai no chão, no chão, no chão. Já começando o clima do carnaval. E esse ano na TV vai ter o bloco Robin na veia. Vai estar de volta em fevereiro no carnaval. Já começando o clima. Toma, toma. chegou o mulherão da porra que você respeita. Tá louca, tá soltinha, tá pra onda, poderosa, tigrosa, sabe o... Alô, nenê do comércio! Trabalhadora de mulher, deixa ela passar maravilha. Diz pra ela, nenê, assim, ó. Rapaz, já quer dinheiro. Rapaz, já quer dinheiro. Cadê o Dudu da fez, hein? Fala o quê? Rapaz, já quer dinheiro. Rapaz, já quer dinheiro. E deixa ela passar maravilhosa. Rapaz, já quer dinheiro. Ei, rapaz, já quer dinheiro. Rapaz, já quer dinheiro. Rapaz, já quer dinheiro. Sua mulher maravilhosa chegou. O mulherão da zorra que você respeita. Júnior, tá de parar o pé, mas tá aqui com a gente, Júnior. Pra um abraço, moleque. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passa maravilhosa. Alô, Edinho, alô, Fox! Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E os amigos, pra pisar um perigo. Fantasia do Fox esse ano. É assim. Vai com uma fralda descartável, diz. Pra não fazer muita cagada. Te ver. Eu te levo no baile e já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixei sentada. Valeu, Cínio, vai! Aí! Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cinetinho, o Fox da primeira dama aqui com a gente também, valeu! Eu fiz um perigo. É dos que era de pau, meu irmão, sempre sim. Se é assim, eu vou pro baile da gaiola, caralho, na intenção de te ver. O meu parceiro Johnny no baile já e os camaradas da Tinda, alô Johnny! Nossa. Um abraço a você, meu parceiro, TH 48 horas ao lado do Robin. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Olha, tá chegando o carnaval. Tem que deixar teu chifre na tua casa. E esquecer teu chifre, desgraçado. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Égua, bandido. Ganhando a noite na boate na zona sul. Mas aqui no hobby o bagulho é diferente. Aqui no hobby o bagulho é doido. Aqui é assim, ó. Aí, mãe, deixa de sofrimento, é limpinho na bunda agora. Joga bunda, joga agora, joga bunda, oi, puma louca. Joga bunda, joga agora, eita zorra. Joga bunda, joga agora. Joga bunda, puma louca. Joga bunda, mais uma vez, vai, mãe, vai, vai, vai, vai. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe por quê? Sabe por... Isso aqui é música da beirada. Me diz! Do nada eu apareço na beirada. Do nada eu apareço na beirada. É porque eu amo a cachorra. Toma, sadanada. Toma, toma! Do nada eu apareço na beirada. Eu apareço na beirada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Eu tenho gravações, Júlio CD, se liga aí, ó. Mas esse é o problema. Eu vou ter que te contar. Esse é o problema. Eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar. Eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe? Joga. porque eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. E o solinho no carro, o que dará sul. É mais uma do GG. E Matheus Fernandes, e lá do Ceará. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Bora, Silas! Cafuné no cabelo, vigi o seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Olha o Denzio. Posso... O Biel tá ali com a gente, o Mauro. Pra quando você. Família Tormento e Doidando, valeu! Quero ouvir! Quando for. Aí marcha, aí marcha. Sei. Tem que avisar pra ele que não é 7 de setembro. É Réveillon. Viu, Nenê? O Adário fala, não sei se tu marcha, né, cara? Vou beijar alguém. Não sei. Como é que é? Olha, meu parceiro. Antes de amar. Pitbull tá aí com a gente. Alô, Márcio. Me abrace. O Biel, que é funcionário do Nenê, vai falar. Aceito esse emprego de cobaia. Marcha ou não marcha? Prenda, me abrace. Aceito esse emprego de cobaia. Em São Paulo. Faltou dinheiro aqui. Cê tem aí amor. Amar é dividir. Não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Diz! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirige. Olha o TH do HB9! Ela anuncia. Aqui com a gente, alô, Nilcinho Bichula. Esse aí no casalzinho. Cita, Nilcinho! Já! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga. Essa aqui, o Dieguinho. Sempre vai no ouvido da mulher dele e canta. Ela que troquei para de seguir. Aqui ela fala, aqui não. Aqui não. Aqui é. É casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Sempre volta. Sabe esses casal Nutella que troquei para de seguir. Aqui não. Aqui não. Aqui é casal raiz. Gustavo Lima, show de avião. O embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre o seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. O comandante, embaixador. Canta comigo assim, ó. Te liga aí, ó. Eu quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu. Alô, Dimitri. Vem, bebê. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Diz aí, diz como aí, é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quer ser algo mais. O cobiçado quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? E ele? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. A mais do que DJ Felipe Cobiçado. Quero te ver agora. acordar sem maquiagem. Pulsado do Pará. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. Já é? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Diz pra mim assim. Não diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Diz. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Rodriguinho. O solteiro não trai. Fala pra Carol. O solteiro não. Mesmo solteiro ou casado, tu não trai. Sei que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. O quê? Solteiro não trai. Solteiro não trai. Daqui a pouquinho tem o meu gordinho, Júlio Eletrizante. E o show do Ruby. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim. Num dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinho. Minha na cama. Égua. Nesse quarto tão. Essa aqui o Fox, meu irmão, tu é doido, mas vai lembrar. Pensamentos, lindos momentos. Diz. Vento, égua, é? Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. E aí, cobiçado? Vamos lembrar, Júnior! Vai esperar em vão alguém que eu quero tanto. Rob na DF, sucesso! Estamos em casa, hein? Um dia de verão. Júnior, te vai detonando as melhores das marcantes do bregaço, vai ganhar curtir. Enquanto você prepara aquela sequência maneira, vai ganhar curtir. Toma, toma, toma, toma. Essa aqui é firme. É assim, ó. Ó. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. JR Salgado! Me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Essa música aqui é daquela mulher que sai com o cara no dia 31, pega a cortesia com o DJ. O cara pega a cortesia com o DJ. Aí o cara entra, paga 2, 3 combos pra ela. É quando é de manhã, paga aquele lanche na frente da festa. Aí ele vai, chama o Uber ou o táxi. Aí ele já quer ir direto pro motel. Aí chega lá na porta, ela fala, bem, tu vai. Aí eu não vou fazer nada. Porque hoje eu não diz. Que eu não sou tua. Ego da mulher bandida. Eu estou procurando um homem de verdade. Tem amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. E Renan? Mas essa coisa que você já não entende. Olha o comissário que chegou. Nosso parceiro empresário Jack. E aí, Jack? O meu troco e pode. Vai pra cima, garoto, é nóis hoje, hein? Vem, maluquinho. Não sou tua. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louco. Que gosta dessa sequência é o Kaique, comissário. Com ciúme. Ui! É Kaique! É ou não é? Delícia! Sou doida, sem jeito, e chorando. O Kaique vai ser pai, né, Kaique? De rocha? Sim. Vai ser pai, Kaique? É? Fica com ela, eu vou embora. E o Nilcinho? Sozinha. O Pichula tá 5 meses sem beber. Você fica com ela, eu vou embora, triste. Esse B.O. é teu, te vira, viu? Quando te vi. Vocês estão dividindo a gaveta? Mulher bonita. E fala. Louca. Olha meu parceiro Alisson. Ele, meu parceiro Salsinho Trindade. Já com a gente. Essa mulher que te amou por ele me deixou doida. Sem jeito e chorando. Você fica... Olha o Batatinha! O Batata, meu parceiro JD, o Bruninho! Os caras lá do setor do Juruna estão aqui com a gente! Roubando o bordeiro! Você fica com ela, eu vou embora! Vixe, pra sempre! Bora, cobiçador! É mais ou menos assim, ó! Vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Digital se viciaram. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo. E aqui pro ladinho direito, bem começado. É galera do morro. Lábios, e aí, Gil? Você, o Alex, tá por aí? Primeira dama tá por aí também, Luiz Eduardo. O Gê. E se você não quiser mais voltar, te juro que. E o gordinho. Com toda a força que há dentro. Tamo junto. Com toda a força. E o Neymar, né, Neymar? Ação, a forra hoje. Mundo, galera do morro, é? Mundo, desde cedo aí eles. Se não quiser me ouvir, o mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Quem, quem comanda esse morro lá é o Júnior? Abandonei em casa, doido. Escuta essa canção, me lembra do. Porque sempre quis te falar. Te peço pra. Nossa amiga Rafaela, Rafaele, tá na área. Bora, Rafaele. Não tá, não? Sei que quando eu me for, você vai chorar. Chora não, bebê. Porque eu vou para sempre pra não mais. É pra cadê o pisom, rapaz? Vou levar nos meus lábios. Rapaz, que cantava essa música era o Social Louco. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que fase, meu Deus do céu. Que a gente passou. O aniversário do Edinaldo Foxy. É hoje, hein? Alô, alô, Edinaldo! Vai comer esse redondo, viu? Mas sei que esse outro. Caí matando esse redondo hoje. A você. Sem gracinha. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. E o quê? Não chore mais, meu bem. Rafa Montes. Não. Diretamente do Churunas pela DF. Don't cry. Tá lançamento. É, dois nomes. Conheço como Rafael, mas é. Rafa Monte. Mas meu bem. Não, é dois nomes. Não chore, mas meu bem. Don't cry. Mas ela atua com os dois. Baby, don't cry. Não chore. Essa aí é do tempo do Porradão e Fox. Isso brincava pelo porradão desde o livro. É, é verdade, verdade. Não só eu voltei, mas agora sobra. E ela diz assim agora. Eu voltei, mas agora. Renan, sobra fica. Pega a rainha da capa e a rainha, a mina rainha. Comissário, quando tu parar de tocar, dessa ali, dá uns abraços no maluquinho. Te... É doido, começou daquele jeito, hein? Todas do... Fala, maluquinho! Por isso vale tentar amor. Maluquinho é parceiro. Teu sorriso é sempre o meu. Fala, Matheus Venezes! vale ter. O incansável do Robson. Mega Robson. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Meu parceiro, o Diogo. E aí, Diogo, aqui pela retaguarda. Vila Naraí. Forte abraço aqui do Júnior, hein? Bora pra cima, garoto. Esse é Robin na veia. Caqueado, vai. Face e todos os pés de cana do Guamá. Bora, Dudu! Essa equipe, quando cospe, nasce o pé de cana. De... Muito álcool na mente dele. Pois eu sou uma deusa, eu vi. Família do Parcinho! Eu não consigo. O encontro das pedras hoje. Na Nalorinha, Chapa Paola, Vila na Gaiata. Ainda tem Aninha. Lançamento, lançamento. E a Aninha de quebra. Época do Rob lá no Corujão. DJ Felipe Cobiçado. E após essa tem o meu gordinho Júnior Eletrizante. Amor é bom demais, me satisfaz. Você me atrai, bate uma saudade louca. Levei o Marley lá pra Outeiro hoje. Toma ânimo. Beira da praia não toma banho de engraçado. Sabia. Não é doido. Ah, quando eu vim de bermuda, eu falei, ixi. Pra acreditar. Tu botou açúcar. Está ligado. Eu falei, Marlon, tu vai tomar banho. Tomei banho no chuveiro lá atrás. Porra, chuveiro, tá na beira da praia. Louco. É doido. Pra te amar. Louco. Ela falou, não vem mais. Fui pra ter você aqui, pra ser só minha. Muitos queriam estar onde ele tava. Pra ter você aqui, pra te dizer. Né, Rodrigo? Quero ter você. Mas na praia não toma banho, mano. É doida. Eu só quero acordar. Com certeza que. Piratinha do comércio tá na área, comissário. Bora, piratinha! Esse é o homem do sucesso do Robson. Nas mangas do comércio no estado do Pará. É o. É o cara que distribui CD pra todo mundo, papai. Toma! Fica perto de você. Amor é bom demais. Me satisfaz. Você me atrai. Mas se você se vai. Aqui no Hobby, aqui no Hobby, aqui no Hobby, aqui no Hobby, aqui no Hobby é uma loucura. Sinta a pressão do Hobby dentro de você. Bora, Júnior Eletrizante, é com você, meu gordinho! Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.